volta no tempo, adquirindo talento a cada ano que passa. Canções que curam as dores, as frustrações não embaçam. Molecada, ponta da língua freestyle, todo mundo afiado, eu juro não era ensaio. Muito lindo, né? Rima e roda de esquina, bloco de nota, marcava cada compasso da rima. Trago no rap minha vida como meu adereço, adolescência, inocência, inovação, começo sem preço. Não tem o que pague também. Os beats eram em fitas, ouvidas no Walkman. Beatbox ambiente, harmonizava improviso. Não tinha carro com som alto, os pés no asfalto alternativo, inspirado nos gringos. Diversão underground, motivação vem da rua. O palco nosso playground, trazia satisfação pra quem gostava da rua. Happy break, graffiti, iluminados pela lua. Vou fazer o meu futuro, sempre é pro passado. O tempo passou e ele ficou registrado. De tudo que vivi, restou um grande sentimento, pois naquele momento ficou registro no tempo. Vou fazer o meu futuro, sempre é pro passado. O tempo passou e ele ficou registrado. De tudo que vivi, restou um grande sentimento, pois naquele momento ficou registro no tempo. Lembro das fitas gravadas nos decks que eu emprestava dos parça no Walkman, ia curtindo até chegar lá na praça. Pro rolê, inspiração a cada bumbo e caixa. Mãe, quando o aparelho engolia a fita e estragava a faixa, eu remendava com um super bonde em casa, sempre dando atenção ao que cada som passava. Eu chiava, acompanhava o tempo na trilha, ficava de cara quando na metade acabava a pilha. Mas é detalhe, a força tava na atitude, no respeito, nos valores, nas virtudes, sei lá. Acho que hoje alguns saíram do foco. O que era na quebrada, agora é na balada com pose pra foto. Aparência, evolução deve manter a resistência e a decência pra essência não entrar em decadência. Por isso mantenha a base no seu segmento, pra que o que realmente importa não se leve com o tempo. O futuro sempre é pro passado. O tempo passou e ele ficou registrado. De tudo que vivi restou um grande sentimento, pois naquele momento ficou registro no tempo. Vou fazer o meu futuro sempre é pro passado. O tempo passou e ele ficou registrado. De tudo que vivi restou um grande sentimento, pois naquele momento ficou registro no tempo. Geração de sonhos que iniciava o mundo doce. As rodas de frio contemplavam cair da noite. Palm e beatbox soavam como um hino, rima acompanhada por ritmo de violino. Show em plena calçada, as luzes da madrugada, o largo da Horde, o ponte da molecada. Personagens de uma história que muitos sempre veneram. Um brilho ofuscou o reluz da Golden Era. Instrumental que se contempla, talento segue a capela, otimizado pelos clássicos. Aí DJ, toca aquela. Pelas ruas singela, olhos atentos nas janelas. Pelos becos, vielas, cada moleque se revela. E o DJ tinha um ritmo para aqueles que sonhavam. Cada risco marcava e os moleques rimavam. Geração de sonhos que marcaram no tempo. A cada linha grafada são registradas no centro. Vou fazer o meu futuro, sempre é pro passado. O tempo passou e ele ficou registrado. De tudo que vivi restou um grande sentimento, pois naquele momento ficou registro no tempo. Vou fazer o meu futuro, sempre é pro passado. O tempo passou e ele ficou registrado. De tudo que vivi restou um grande sentimento, pois naquele momento ficou registro no tempo. Vou fazer o meu futuro, sempre é pro passado. O tempo passou e ele ficou registrado. De tudo que vivi restou um grande sentimento, pois naquele momento